下边有位说一句分账。 Azul 5001, autorizado a minha decolar, pistão 0, vento 130 graus, 07 nós. Negativo. Curva direita na curva 060, descida para 3 mil pés autorizada, livre LS, forma estabilizado. Evite. Como você se instruiu, estabilizou? Sim, Matheus, estabilizado. O que é que você chama turno em 1,8, decimal 95? 18,97, obrigado, boa semana. Compreendo, por favor. É. Salvador, 1723. 1723, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Excelente pouso, gol 1723. A do 2734, se você tiver estacionamento, pressão Rota Lima. A do 2774, autorizado, senhor, pronto para o ataque. A ataque do 2774. Dois passa a posição Bruna, tráfego que prefere o primeiro da frente, tira a torre em 1,8, 2 para 9. Now receive center frequency 125. Decimal 1, I go 123, decimal 8. Azul 5001, call IZ on 1251, descending 1238. Pleasure. Thank you, have a good night. 1723 no solo aos 3,6, direita na minha escuta, prossegue o táxi via Alfa Delta da Juliette. Alfa Delta da Juliette, boa, 723, celebra. Lemia 212 na escuta 2. Agora que vai 212. Foi Salvador 4959, tem 72 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador para Transpac. Poxa, Lemia 212, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Azul 4959, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1020. Sabe, então fraciona em Índia e reporta é pronto, o 495. Azul 2774, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Autorizado o táxi até o final do pátio 3, reportará para o pátio 1, azul 2774. Ponto espera 1-0, pronto, 4959. Autorizado a linha e manter a cabeceira 1-0, azul 4959. A linha manter 4959. 1-7-2-3, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, bom, no 7-2-3. Pelé 6212 no solo aos 40, libere a direita na minha escuta, prossegue o táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette, o Pelé 6212. Azul 2774, de passagem ao banho da Gulf, ingresso no pátio 1 via Juliette, após autorizado pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1-0-2-0. Faz a passagem ao Gol, depois segue via Índia, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 1-1, e reportará pronto, azul 2774, ajuste 1-0-2-0. Azul 4959, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Exato, decolagem 4959. Aqui que tá, fica na frente, um pouco na frente. Só pra avisar que tem uma aqui do lado, do meu lado, aqui na Juliette, tem uma garrafa PET passeando aqui no asfalto, ok? Ok, sim, a gente vai entrar em contato com a Israel pra retirar o material. Obrigado. Decolado aos 4-2, destino controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Conferindo 208, controlado 59. Conferindo Salvador, 4959, capacitando a nome de 100 pés na Coral Nobrado. Salvador 4959, contato radar, fuga para 140, saída Coral Nobrado. 140, Coral Nobrado, 4959. Azul 4959, após 2000 pés, direto Coral. Após 2000, direto Coral. 4, pronto, a posição da 1-0. Autorizado a linha RMC, cabeceira 1-0, azul 2774. Autorizado a linha RMC, porta 2774, na 1-0. Direto Coral 4959. Estou aqui com o 1134. 1134, copia? Autorizado Maceió, via rota Ecos 17, Orágua, pode DCT, nível 350. Perfil de saída Cuca, transição a Caju, decolagem pistão 0, primeira curva à esquerda. Transponda 5552 e o controle 120 decimal 8. Esse é 50 conforme, esperando a Zulu 7, Orago direto do Maceió. Decola da 1-0, primeira esquerda Cuca, Aracaju. 5552, transponda 208 é o controle de Salvador. Com 1-1-3-4. Cruzamento correto, portão 02, chega pronto, gol 1-1-3-4. Autorizado a identificação, autorizado a chegada, Gomes 1, 2, 0, 5, 0. Azul 774, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-0 mais. Autorizado a decolagem, pista 2-7-7-4, 1-0. Zona 354, autorizado direto 4. O gol 934, o que vai ter na minha frente, a gente 02. Autorizado, puxa o back, acionar a chamitax, gol 134. Autorizado, chama a taxa. Salvador 4959, pequena desvia esquerda, proa 210, vem para a formação. Teste por quantas milhas de dia? 5 milhas apenas, corrigindo 206. Teste, aponta na proa de Coral, voo 4959, confirmando a velocidade da subida. 959, ciente, mantendo no momento 1487. Teste, tem condições de incrementar a subida? Negativo, 4959. Dois 774, decolado 47, chega o controle 120 decimal 8, deu bom voo. Controle 120 decimal 8, 2774, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2774, a perfil Coral 1 Bravo, passando 1500 pés. Azul 2774, contato radar, sul 1180, saída Coral 1 Bravo. Via Coral 1 Bravo, subindo para 180, azul 2774. sucesso, metrô de Coral 4954. Uno 098, adiciona a identificação, autorizada a chegada da bomba de Uno, esse mantém o 206200. O 4959 ainda está sendo de Rios? Na proa de Coral, 4959. No radar parece que o senhor comprou 240, a de Coral é 232. Na proa é exatamente 225 magnética, rumo 227 na proa de Coral. Agora sim, o azul 4959, agora na proa de Coral. Então, onde está o radar aparecendo na proa 240, no time do questionamento contra ele? Excelente. Provavelmente até atualizar o radar. Aí 4958, confirmado, então segura. Dois, 774, cruzando os rios para a direita, proa 240 por 10 milhas. Deixa a conta para os desvios na proa de Coral, 2774. Trabalhar por desvios, proa de Coral, 2774. Aí 4959, rodando segura. 34, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 020. Ok, na Índia, reporte pronto, o 34, 1020, agora o 024. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 130 graus, 129. Ali, decola 10, com 130, sendo identificação, autorizado a chegada da Mediona, isso mantendo o 070. 4, desça para 2.000 pés, ajustando a 020, está livre o NS na ponta estabilizada. 2.020, chama estável, com o 934. Sete, apenas para informações. Vai receber tráfego na nossa posição de 10 horas, 13 milhas, deslocamento no sul, até a terra da companhia. Vamos subir agora para o 140, cruzando no momento o nível 135. Apenas para informação, tráfego 10 milhas nessa frente, apenas para informações. Zero mais um, se mantém 050. Um, 134, decolado 55, chame controle 120, destino a 8, seu bom voo. 208, obrigado, cara, boa noite. Outra. Antes o 19 Bangu, DCT Abuco, após conforme o nível 330. Perfil de saída Mon, transição Frontier, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5556, controle 120, decimal 8. Portão 07, chame pronto, pushback acionar. Pronto agora, autorizado, chame táxi, 4738. Sendo identificação, autorizado a chegada a Bombé de Ouro, se mantém 080. 080 na Bombé de Ouro, 6224. Então, 3600, se mantém 050. Sistema 354, completa final turbo 1895 da Pouso. Aí, 4959. Agora, 57.000 de Salvador, se instalar terminado, mantenha o nível 140 e chame com 3 milhões, 1301, por favor. 9098, completa final 3895, bom pouso. Pode estar, senhor. Tá matando. Para 3.100, ajuste a 9020, para o grande ar, só com o estabilizado. Chamaria 224, disso mantenha o nível 050. 050, mantenha o ponto de espera, para o 4738. Estou, voo 098, estabilidade ILS, família de espera. 1098, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 10, voo 09. Voo 1354, prossegue Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 1354. Alfa 2774. Agora 5,6 milha em Salvador, serviço está terminado, suba aí, mantém o nível 180, deixando o controle IEL 1201. Estão 4738, autorizado a alinhar e manter cabeceira no lugar. Pela 234 desse dia, para 2010, ajuste 1020. Desse dia, para 2010, na 2534, já tem autorização para final do ILS. Ok, nessa 2 eu aguardo a projeção, minha 2 de 4. Voo 098 no solo aos 08, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Da direita, Alfa e Juliette, 02, na sua escuta, voo no 098. Então, 3152, passando a identificação, autorizado a chegada bomba de 1, 2.050. 2738, vento 130 graus, 09 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Decolagem 4738. 1900, completa final, pelo 1895. 1895, na primeira, no meu filhão. 1924, com o final de cruzes. Ok. A altitude de cruz agora? 4600. Gente, foi informada a defesia. O coxa na 1924, com 4700 acima, sob tapa, confere? Acima de quê? Atenção IPAP, a informação que você via é manter 50 até IPAP e após conseguir uma descida para 2010. Ah, foi feito isso aí. Estamos exercendo. Ah, eu passei 4.700 em descida para 2010 sobre IPAP. Chegando a 2.24, autorizada a final e ele é a porta estabilizada. Está estabilizado, 02 a 4. Decolado 1-1, chame o controle 120, decimal 8, tem bom voo. 208, obrigado. Boa noite, 3600, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Chama 6224, completa final pelo 1895. 1895. Só por informação, a senhora pegou a gente a 4.700 pés sobre etapa, foi isso? Afirmativa, em descida, o 6224. Apenas para informação da expressão via ser mantendo 50 e após etapa ser para 2.000. A gente sabe disso, ali foi uma mudança de altura de contagem, está muito de 13 para 20, como uma diferença grande, exatamente essa diferença que deu aí na hora da troca de altura. Gente, 1895-6224. Salvador, Oxalé, 6224. Na 3600, missão número 5, libera direita, mantém disputa, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Oxalé 6224, boa noite, avistado. Está livre, pouso autorizado, pistão 0, vento na 30 graus, 109. Está livre, pouso, Oxalé 6224. Chegando a 258, a sala de equipação autorizada a chegada da Magiana, desça e mantenha o nível 050.